Juntos na web. Curiosidades. Você certamente já ouviu sua avó ou sua mãe dizendo que tomar banho após as refeições faz mal à saúde, pode causar indigestão e até mesmo levar à morte. O mesmo vale para entrar na piscina após as refeições. Mas o Juntos na Web Curiosidade de hoje quer saber, será que existe mesmo algum risco nesse tipo de comportamento? Será que é perigoso mesmo entrar embaixo do chuveiro logo após comer um delicioso churrasco ou um bom prato de arroz, feijão, bife e batata frita? O que ocorre na prática é que durante a digestão, o organismo faz um esforço maior, o que leva ao aumento dos batimentos cardíacos e do fluxo de sangue. Quanto mais comida ingerimos, mais sangue é preciso para realizar a digestão. E quando realizamos outra atividade que exija esforço depois de comer muito, o corpo tem mais dificuldade de realizar o processo digestivo, fazendo com que o alimento permaneça mais tempo no estômago, o que pode gerar algum tipo de mal-estar. Nesta situação, existe uma intensa competição por energia no organismo. Os especialistas também afirmam que a temperatura da água pode ser decisiva quando se trata de passar mal ou não ao tomar banho depois de comer. Um banho morno ou em temperatura ambiente provavelmente não fará nenhum mal, mas um banho muito quente ou extremamente frio pode levar a algum tipo de mal-estar, como a queda de pressão, por exemplo, já que o organismo precisará aumentar ainda mais o fluxo sanguíneo para conservar a temperatura regular interna do corpo. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!